746, cheque 30 em livre pouso, pistão no zero, vento 120 graus com 05 nós. Baixar travado livre pouso, objeto 746. Número 06, pronto, cópia. Copia, 606. 606, Campina Grande, está autorizado nível 390, via Euclid Zulu 10 até Neuma, após direto. Decolada 10, com curva esquerda após a decolagem na subida Cuca, transição Zipar. Aciona 5136, controle 120, decimal 8. Está autorizado então 390 para Campina Grande, Euclid Zulu 10, Neuma direto. Decolada 10, curva esquerda Zipar. É, corrijo Cuca, transição de par é a saída, 5136 é o transponder, 1208, controle. Marco 606, portão 5, chame pronto. Chama na UOL. Torre para 3226, mantendo o ponto de espera, está pronto. Se tem condições de agilizar manobras assim que autorizado, está 3226? Ativa, agiliza, 3226. E o bang do objeto na curtíssima ali, mantém, cabeceira 10, está 3226. Goma 714, chama a Recife 2545. 2545, 714. 3170, completa a aproximação, torre 1 no 862. 3 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 746, no Solos 45, direita, prossegue táxi na minha escuta via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Pela direita na sua escuta Alfa, reporta antes do ingresso na Juliette, 3226, livre decolagem, pistão no zero, vento 130 graus com 05 nós. Decolagem, noite, está 370, continua a aproximação, guardando pista livre, ajuste no zero, 13. Se for um aerobus da companhia, iniciando rolagem, cabeceira 10. Zero, vento 120 graus com 05 nós, tem livre pouso, pistão no zero. Livre pouso no zero, tá 3170. Cedo 26, decola os 46, chame controle 120, decimal 8, tem um bom voo, boa noite. 08, obrigado, boa noite, tá 3226. Boa noite, 96, pronto, cópia? Pronto, cópia. 96, João Pessoa, está autorizado nível 370, via Peruísque 58 até Recife, após direto João Pessoa, decolada 10, com curva esquerda após a decolagem na subida Puca, transição Caju, aciona 5135, controle 120, decimal 8. Autorizou via Peruísque 58, Recife, direto João Pessoa. Nível 370, decola da 10, curva esquerda na Puca Caju. 5135 é o transponder, 208 é o controle, voo no 896. Portão 4, chame pronto, boa noite, 96. Chama lá. Pushback, acionamento no 5, no 606. Pushback, acionamento. Você me chamou para o push? Boa 06-06 da Golf. 3. 06-06 da Golf, 5, puxa daqui, acionamento. 05, voo no 606, está autorizado, chame táxi. Autorizado, chame para táxi, voo no 606. Voo no 994, no 03, também está livre, chame táxi. Autorizado, chame táxi, voo no 994. Ciente, eu tenho 380 autorizado, 35317, só um minuto, cópia. Prepare a subida Momo, transição Trova. Trumeira, aguardante da Juliette para ingresso. Ciente. 3170 no Solos 48, direita prossegue táxi na minha escuta via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Táxi Alfa, chama da Captado, final pista 90, visual azul 4178. 178 completa a aproximação, torre no 8612. É, com minha frequência, por favor, é 286. Afirma. Obrigado, boa noite. Boa. Abatango e Antango, se der condições, vou ir na proa 100 e reporte visual com campo. Então, vamos para o ônibus, vamos lá, vamos trabalhar o voo ao contato. Rádio 4178, reporte Simbra com trem checado, ajuste no 0, no 3. Para Simbra, trem checado, tá, 1,5 mm. Está 3520-10-2013, autorizado a sinal IMS, reporta estabilizado. 2513, autorizado IMS, reporta estabilizado até 4, está com 2 horas e 8 de autonomia, alterna natal, 140, 140 voando, táxi. Índia Alfa, reporte ponto de espera da 10 pronto, ajuste no 0, 1, 3, 994. Índia Alfa, reporte ponto de espera do 0 pronto, 994. 6746, via Juliette, portão 02, observando a liberação do Boeing da Gol. Juliette 02, sim. Recife 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, 2545, Mantenha a posição, aguardando o Gourmet 06. Guarda, vou. Torre Salvador, tá passando isso aí em Tango? Pesado final no 7, Whiskey Yankee Tango, ajuste no 0, 1 no 3, o vento para cheque 1 no 3, 0 graus com 0, 5 nós, reporte curto final no 7. Reporta a curta final, Whiskey Yankee Tango. Adoro voo na nota 4, cabeceira da 1-0. Ali mantém cabeceira 1-0, 994. Pesado né, mantém 1-0, 994. Do Tango no 606, ataque autorizado, pátio, segunda direita, Indy Alpha, reporte ponto espera da 1-0, pronto, com 1-0 no 3 no altímetro, gol no 606. 1-3, reportará o ponto espera, pátio Indy, o gol no 4178 no solo 53, direita prossegue, não me escuta via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Direita na Alfa, reporte antes da Juliette, 4-1-7-9-9-4, vento 1-5-0 graus com 0-5 nós, tem livre decolagem, pista no 0. Livre decolagem, 1-0, voo 1-9-9-4. Doi, Salvador, está batendo Whiskey Tango, na final, curto. Autorizado pouso, pista no 7, Whiskey Tango, vento 1-8-0 graus com 0-5 nós. Autorizado, pista no 7, Whiskey Tango, batendo atrasado. Gente, livre pouso. Zero meia, ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0, 1-0, 1-6, 0-6. Quatro, decola 5-5, controle 1-2-0, decimal 8, tem um bom voo e boa noite. O 94, decola 5-5, chame controle 1-2-0, decimal 8, tem um bom voo e boa noite. 1-2-0-8, voo no 994, graça. O 4-1-7-8, ingressa Juliette, portão 03. Juliette até o portão 03, ao voo 4178. Ao 94, boa noite, contato radar, virou 350, Pirapuca. Acessão 350, voo 994. Tango no solo 56, autorizado backtrack, reporte livrando pista. Pátio 3. Pátio geral. Geral, pátio 3, Whiskey Yankee Tango, à esquerda na Lima, prossegue o táxi na minha escuta e reporte na Lima para cruzar o pátio principal. Livre decolagem no 0, vento 1-3-0 graus com 0-5 nós. Iniciando 1-6-0-6. No localizador 3520. 3520 completa a aproximação, torre no 8-6-2. 8-6-2, 3520. Gol 994, centro solicita que voe posição Orago Oscar Romeu Alfa, Golf Oscar. Orago da presente, gol no 994. Torre San 3520, boa noite. Torre, Papatão, Luiz, Alitano, para ingresso, Papatão. 06, decola 58, controle 120, decimal 8, tem um bom voo, boa noite. 208, boa noite. Chectango, cruza o pátio principal até o pátio 3, na minha escuta, reforce no pátio 3. Pátio principal, na sua escuta, até o pátio 3, Luiz, Alitano. 3520, boa noite, tá baixado e travado, ajuste no 013. Baixado checado, tá 3520, 1013. Livre pouso 10, tá 3520, vento 150 graus com 05 nós. 150,5, tá 3503. Trip 5317, na escuta, cópia. Trip 5317, Belém, autorizado, nível 380, via Presulô 41. Após, conforme o plano, decolada 10 com curva esquerda na subida Momo, após Cogbo e após Trova. Aciona 5137, controle 120, decimal 8. Após subida Momo, após Cogbo, que é Kilo Oscar, Golf Bravo Uniforme, Cogbo e após Trova. Beto, 353-17-101, chame pronto. Para posicionamento, gol no 896, na posição 4. Prisado, gol no 896, chame táxi. Gestor, chama táxi, no 896. Gol 994, chame Recife, 12545. 12545, Braco, bom dia, gol no 994. Bom dia. Tinha que estar na escuta? Isso aí, estamos na escuta, não faz três. Você só vai reabastecer após decola? Sim, reabastecer e decolagem. Deu combustível já para informar o fiscal? É, BR, por favor. A gente vai informar. O pátio 3, fica atento, o fiscal tá lá no... Vai na posição 01, na sua frente aí. Frente visual, eu tenho que voltar, 01, o Wilson tá entrando. Trejo 520, solo 02, direita prossegue táxi na minha escuta via Alfa, após Juliette, portão 08. Na escuta, Alfa, Juliette, portão 08, tá 3520. 4896 com 148 a bordo, alternando Fortaleza com 2 horas mais 35 para o táxi. Indy Alpha, reporte ponto de espera da 10, pronto, ajuste no 0, no 3, boa noite, 96. Via Índia, informar a ponto de espera, 896. Gol 606, chama Recife 2545. Vai chamar Recife 2545, gol no 606. É a volta. Espera da 10, pronto, gol 896. 896, linha decola, pista no 0, vento 1, 40 graus, com 0, 5 nós. A linha decola da 10, gol 896. Felipe, chame táxi. Oito nove meia, decola 07, controle 120, decimal 8, tem um bom voo, boa noite. 208, boa noite, 1896. Chegou 1896, passando 1600 na subida. 896, boa noite, contato radar, vira 370, perfil Pucca. Perfil, ascensão 370, 1896.